ZYB 867, Rádio Piratininga 2, frequência modulada, 99,7 MHz. Estúdios e antena, Rua Euclides Miragaia 394, edifício Vic Center, 18º andar, São José dos Campos.